Intitulada como Se Nada Der Certo, alunos brancos de elite se fantasiaram como cozinheiro, atendente de supermercado, faxineiro e cabeleireiro. Durante o campeonato, durante a final, a torcida do colégio da elite local gritava para a torcida e para o time que concorreu: é sua mãe trabalha para mim. Disfarça, se joga quando liga nós, colando naquele modelo de saba. Seu mundo perde o prumo, rumo, puto tá até pesadelo. Disfarça, se joga quando liga nós, colando naquele modelo de zaba. Seu mundo perde o prumo, rumo, puto tá até pesadelo. Inha, coloquei mais vidro na sua farinha. Boy. Traga, o cabra gosta de assediar. Traga, elas vão depenar. Desce, te achamo no erro do seu GPS, vai. Rua. Minha mãe vai dar veneno pra sua. Tamo até a tampa, com as mancadas de quem não se manca. Então veja bem, vacilão, melhor do que nós seis não são. Seu pai não é herói, que fez delação, é ladrão. USA, Califórnia, me quem nem imagina. A merda que te banca, de Milão até a China. Se limpa o Darko, DR, vilão, alimento, pogueto, ração. Comprei carne, seu tio me entregou papelão. Seu avô estuprou com pepena em mansão. Fugiu do Paraguai com a ajuda dos amigos, maravilha. Se é nóis, formação de quadrilha. Dá licença, aquela bela joia que a sua mãe ostenta é fruto da venda de sentença. Seu primo trafica, mata e nada, desembarga em carteirada. E aquele sobrinho bem novinho então, já tem no nome mais de 2 milhões. Que se for do mundo mimado joga LOL, enquanto o nome sobe lista da Interpol. Falta de caráter se espalha, vira doença na família. Kleptomania, pagão de louco tipo venha pra luz, Caroline, borderline. Disfarça, se joga quando liga nós, colando naquele modelo de saba. Seu mundo perde o prumo, rumo, puto tá até pesadelo. Disfarça, se joga quando liga nós, colando naquele modelo de saba. Seu mundo perde o prumo, rumo, puto tá até pesadelo. Já não tem vergonha de ficar no sigilo, mostrando sua face, não nazista é aquilo. Capitões do mato tão brotando de quilo, é não fique tranquilo, é só dar um vacilo. Que nós vamos chegar metendo o pé na porta, pra ideia torta, não tem boi anota. Ficar tremendo em choque, essa é sua cota, vai tomar um enquadro. Vamos ver se suporta. Perfil do criminoso, o homem branco nos vê. Pra quem é da favela, assimilam você. A tudo que não presta fica me enfurecer. Pro boy não pega nada e não tem proceder. A resposta é grande, temos a afazeres. Deixo sempre grifado para não esqueceres. Cegamente todos meus deveres, mas tem desprazeres. Abomino alguns seres. Tem coisa que acontece, causa um grande conflito. Me tirando do sério, minha paz de espírito. Mulher da chicotada e um de nós não acredito. Racismo escancarado é um mal infinito. O rap é o lugar onde me posiciono. Tenho a liberdade, sim, eu sou soberano. No DNA, herança, sangue africano. Minha mente é o lugar aonde bolo meus planos. Elimino minha fraqueza, alimentando minha mente. Lutando por justiça, meta seguir em frente. Falando a verdade, só quem é coerente. Sim, eu sou transparente. Fique bem evidente. Buscando o saber, tem que ser bem fático. Conhecimento é poder, fato é matemático. Pra quem é racista, sei que sou antipático. Modelo mal com X. Logo liga no rápido. Disfarça, se joga quando liga nós, colando naquele modelo de saba. Seu mundo perde o prumo, rumo, puto tá até pesadelo. Disfarça, se joga quando liga nós, colando naquele modelo de saba. Seu mundo perde o prumo, rumo, puto tá até pesadelo. Disfarça, se joga quando liga nós, colando naquele modelo de saba. Seu mundo perde o prumo, rumo, puto tá até pesadelo. Disfarça, se joga quando liga nós, colando naquele modelo de saba. Seu mundo perde o prumo, rumo, puto tá até pesadelo.